CDzão Melody, DJ Filho Almeida, o alucinado. Aquecendo a bucetinha pro menor da facção, aquecendo a bucetinha pro menor da facção, aquecendo a bucetinha pro menor da facção. Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco, que bagulho doido, que bagulho doido. Todas as minas que eu como, pede pra me dar de novo, que bagulho doido, o alucinado. Que bagulho doido, que bagulho doido.